Cheiro 15, página 87, capítulo 9. Desisto de tentar dormir depois das primeiras tentativas terem sido interrompidas por pesadelos indescritíveis. Deixo-me ficar deitada e quieta e finjo respirar alto sempre que alguém entra no quarto. De manhã recebo alta do hospital e instruções para levar a vida com calma. A Crescida pede-me para gravar algumas palavras para um novo propó do Mimo Gaio. Durante o almoço estou sempre à espera que as pessoas falem da entrevista do Pita, mas ninguém fala. Alguém a deve ter visto, além de mim e do Finic. Tenho treino à tarde, mas o Gale tem de ajudar o Bitty a trabalhar com armas ou coisa parecida. E então peço autorização para levar o Finic para o bosque. Vagueamos durante algum tempo e depois escondemos os nossos comunicadores debaixo de um arbusto. Assim que nos encontramos a uma distância segura, sentamo-nos e falamos da entrevista do Pita. Não ouvi uma palavra sobre o assunto. Ninguém te disse nada? Pergunta ao Finic. Abano a cabeça. Ele hesita antes de perguntar. Nem sequer o Gale? Tento agarrar-me à esperança de que o Gale, sinceramente, não saiba nada da mensagem do Pita, mas tenho um mau pressentimento de contrário. Talvez esteja à espera de um momento para te falar em privado. Talvez, digo. Ficamos calados durante tanto tempo que um gamo se aproxima de nós ao alcance de um tiro. Derrubo com uma flecha. O Finic arrasta-o para a vedação. Ao jantar, há carne de veado picada no guisado. O Gale acompanha-me ao compartimento E, depois da refeição. Quando lhe pergunto sobre o que se tem passado, mais uma vez não há menção do Pita. Assim que a minha mãe e a prima adormecem, tiro a pérola da gaveta e passo outra noite em claro com ela na mão, repetindo as palavras do Pita na minha cabeça. Pergunta a ti mesma, confias realmente nas pessoas com quem estás a trabalhar? Sabes mesmo o que se está a passar? E se não souberes, tenta saber. Tenta saber. O quê? De quem? E como pode o Pita saber alguma coisa, exceto o que o Capitólio lhe conta? É apenas um propó do Capitólio. Mais ruído. Mas se o Plutarco acha que é apenas propaganda do Capitólio, por que não me disse nada? Por que é que ninguém quis que eu e o Finic soubéssemos? É neste debate que reside a verdadeira fonte da minha angústia, o Pita. O que é que eles lhe fizeram? E o que é que lhe estão a fazer neste preciso momento? É evidente que o Snow não acreditou na história de que eu e o Pita nada sabíamos da revolta. E as suas suspeitas foram reforçadas, agora que me apresentei como o Mimo Gaio. O Pita só pode conjeturar sobre a estratégia dos rebeldes, ou inventar coisas para dizer aos seus carrascos. As mentiras, uma vez descobertas, seriam severamente punidas. Como ele se deve sentir abandonado por mim? Na primeira entrevista, tentou proteger-me do Capitólio e dos rebeldes. E eu não só não consegui protegê-lo, como ainda lhe criei mais horrores. De manhã, meto o antebraço na parede e olho meio ensonada para o horário do dia. Logo a seguir ao pequeno almoço, tenho de ir para a produção. No refeitório, enquanto tento engolir o meu leite e cereais quentes e as beterrabas moles, vejo um comunicador no pulso do Gale. Quando é que voltaste a receber isso, soldado Hawthorne? Pergunto. Ontem. Eles acharam que, se vou estar no terreno contigo, isto podia ser um sistema de comunicação suplementar, explica o Gale. Nunca ninguém me ofereceu um comunicador de pulso. Será que me dariam um se pedisse? Bem, suponho que um de nós tenha de estar acessível, digo com algum sarcasmo. Que queres dizer com isso? Pergunta ele. Nada, só estou a repetir o que disseste, respondo. E concordo plenamente que sejas tu. Só espero que também continue a ter acesso a ti. Entrelhamo-nos e percebo como estou furiosa com o Gale, que não acredito nem por um segundo que ele não tenha visto o propó do Pita, que me sinto completamente traída por ele não me ter falado no assunto. Conhecemos-nos bem demais para que ele não detete o meu mau humor e não perceba o que o provocou. Katniss, começa o Gale, A admissão de culpa já está no seu tom de voz. Agarro no meu tabuleiro, atravesso o refeitório para a zona de recolha e bato com os pratos na prateleira. Quando chego ao corredor, ele já me apanhou. Por que não disseste alguma coisa? Pergunta, tomando-me o braço. Por que é que eu não disse alguma coisa? Solto bruscamente o braço. Por que é que tu não disseste, Gail? E eu disse, a propósito, quando te perguntei ontem à noite o que se tinha andado a passar. Desculpa, está bem? Não sabia o que fazer. Queria dizer-te, mas toda a gente estava com medo de que o próprio Dupita te indispusesse. Justifica-se ele. Tinham razão, indispôs. Mas não tanto como tu mentires-me para a Coin. Nesse momento, o comunicador de pulso do Gale começa a apitar. Lá está ela, é melhor correres. Tens muitas coisas para lhe contar. Por um instante, o seu rosto registra um sofrimento genuíno. Depois, uma ira fria substitui-o. Ele dá meia volta e vai-se embora. Talvez eu tenha sido demasiado rancorosa, não lhe dando tempo suficiente para explicar. Talvez toda a gente esteja apenas a tentar proteger-me ao mentir-me. Não quero saber. Estou farta de pessoas a mentir-me para o meu próprio bem. Porque, na verdade, é sobretudo para o bem delas. Mintam à Katniss sobre a rebelião para que ela não faça algum disparate. Enviem-na para a arena sem saber de nada para depois podermos tirá-la de lá. Não lhe falem do próprio Dupita, porque isso pode deixá-la indisposta. E já temos dificuldades suficientes com o seu desempenho. Sinto-me de facto indisposta, magoada e demasiado cansada para um dia de produção. Mas já estou na sala de transformação, por isso entro. Hoje fico a saber, vamos regressar ao Distrito 12. A Crescida quer fazer entrevistas espontâneas comigo e com o Gale, com comentários sobre a destruição da nossa cidade. Se estiverem ambos dispostos a isso, acrescenta a Crescida, examinando-me o rosto de perto. Conta comigo, respondo. Permaneço taciturna e rígida como um manequim, enquanto a equipa de preparação me veste, penteia e maquilha um pouco. Apenas o suficiente para não se notar, para me disfarçar as olheiras de várias noites sem dormir. O Box acompanha-me até ao hangar, mas tirando um cumprimento inicial, não nos falamos. Sinto-me grata por ser poupada à outra conversa sobre a minha insubordinação no 8. Sobretudo agora que a máscara dele parece tão incómoda. No último instante, lembro-me de enviar um recado à minha mãe, dizendo que vou sair do 13 e salientando que a viagem até ao 12 não será perigosa. Entramos numa aeronave e é-me indicado um lugar, uma mesa, onde o Plutarque, o Gale e a Crescida se debruçam sobre um mapa. O Plutarque, radiante de satisfação, explica-me os resultados dos primeiros dois propós. Os rebeldes, que mal mantinham as suas posições em vários distritos, voltaram a atacar. Conquistaram mesmo o 3 e o 11, este último importantíssimo, visto ser o principal fornecedor de víveres de Panem, e também fizeram incursões em vários outros distritos. Isso dá-nos alguma esperança. Grandes esperanças, na verdade, afirma o Plutarque. A Fulvia terá a primeira série de Spots in Memoriam pronta esta noite, para podermos comover individualmente os distritos com os seus mortos. O Phoenix está absolutamente fantástico. É doloroso assistir, na verdade, comenta a Crescida. Ele conhecia tantos deles pessoalmente. É isso que o torna tão eficaz, salienta o Plutarque. Aquilo vem-lhe diretamente do coração. Estão todos a sair-se muito bem. A Coin não podia estar mais contente. O Gale não lhes contou, então, sobre eu ter fingido não ver a entrevista do Pita e a minha revolta com a ocultação dos factos. Mas esse gesto não chega e vem demasiado tarde, porque ainda não lhe perdoei. Não importa, ele também não está a falar comigo. Só quando aterramos no prado é que percebo que o Haymitch não está entre nós. Quando pergunto ao Plutarque a razão dessa ausência, ele apenas abana a cabeça e diz: ele não ia aguentar. O Haymitch, incapaz de aguentar alguma coisa? Provavelmente queria, era um dia de folga, retruco. Penso que as palavras dele foram: não ia aguentar sem uma garrafa, esclarece o Plutarque. Reviro os olhos. Há muito sem paciência para o meu mentor, para o seu problema com a bebida e para o que ele consegue ou não enfrentar. No entanto, 5 minutos depois do meu regresso ao 12, também eu estou a ansiar por uma garrafa. Julgava que já tivesse superado a destruição do 12. Soube dela, via do ar, deambulei pelas cinzas. Então, por que é que tudo me provoca uma nova sensação de dor? Será que antes estava demasiado aliada para sentir plenamente a perda do meu mundo? Ou será que a expressão no rosto do Gale, agora que ele observa a destruição a pé, faz com que a atrocidade me pareça nova em folha? A crescida dirige a equipa para começar comigo na minha velha casa. Pergunto-lhe o que quer que eu faça. O que tem de ser? Responde. Quando me vejo de novo na minha cozinha, não me apetece fazer nada. Na verdade, dou por mim a olhar para o céu, o único teto que resta, porque me sinto invadida por demasiadas recordações. Passado um bocado, a crescida diz: não faz mal, Katniss. Vamos para a próxima cena. O Gale não escapa com tanta facilidade na sua velha morada. A crescida filma-o em silêncio durante alguns minutos, mas quando ele desenterra das cinzas a única coisa que resta da sua vida anterior, um atiçador de ferro retorcido, ela começa a fazer-lhe perguntas sobre a família, o trabalho, a vida no jazigo. Fala-o regressar à noite do bombardeamento e a reconstituí-la, começando na sua casa, depois atravessando o prado e metendo-se no bosque, a caminho do lago. Arrasta os pés atrás da equipa de filmagem e dos guarda-costas, sentindo a sua presença como uma violação do meu adorado bosque. Este é um lugar reservado, um santuário, já conspurcado pela perversão do Capitólio. Mesmo depois de deixarmos para trás os tocos carbonizados junto à vedação, continuamos a tropeçar em cadáveres em decomposição. Será que temos de filmar isto para todo o mundo ver? Quando chegamos ao lago, o Gale já parece ter perdido a sua capacidade de falar. Toda a gente está encharcada de suor, sobretudo o Castor e o Pollux, nas suas carapaças de insetos. E a crescida anuncia uma pausa. Bebo mãos cheias de água do lago, desejando poder mergulhar e reemergir sozinha e nua e sem ser vista. Vagueio pelo perímetro durante algum tempo. Quando passo pela pequena casa de betão, na margem do lago, paro à entrada e vejo Gale encostando o atiçador retorcido que ele salvou dos destroços à parede junto da lareira. Durante um momento, tenho uma visão de um estranho solitário num futuro distante, perdido no bosque, e encontrando este pequeno lugar de refúgio com a pilha de lenha, a lareira, o atiçador, perguntando-se como aquilo ali foi parar. O Gale volta-se e olha-me nos olhos, e sei que ele está a pensar no nosso último encontro ali, quando discutimos se devíamos ou não fugir. Se tivéssemos fugido, o Distrito 12 ainda existiria? Penso que sim, mas o Capitólio também continuaria a dominar Panem. São distribuídas sandes de queijo e comemos à sombra das árvores. Sento-me intencionalmente à margem do grupo, perto do Pollux, para não ter de falar. Na verdade, ninguém está com disposição para falar. No sossego relativo, os pássaros retomam o bosque. Faço sinal com o cotovelo ao Pollux e aponto para um pequeno pássaro preto com uma crista. Este salta para outro ramo, abrindo momentaneamente as asas, exibindo as suas manchas brancas. O Pollux aponta para o meu alfinete e ergue as sobrancelhas interrogativamente. Aceno com a cabeça, confirmando que é um mimo-gaio. Levanto um dedo para dizer: espera, eu mostro-te. E assobio um grito de pássaro. O mimo gaio levanta a cabeça e devolve-me o assobio. Depois, com surpresa minha, o Pollux assobia também algumas notas. O pássaro responde-lhe imediatamente. O rosto do Pollux irrompe numa expressão de alegria e ele inicia uma série de trocas de melodias com o mimo gaio. Imagino que seja a sua primeira conversa há anos. A música atrai os mimogaios como néctar para as abelhas. E em pouco tempo temos meia dúzia deles empoleirados nos ramos por cima das nossas cabeças. O Pollux bate-me levemente no braço e usa um galho para escrever uma palavra na terra. Canta? Normalmente, recuso qualquer pedido para cantar. Mas é quase impossível dizer não ao Pollux, dadas as circunstâncias. Além disso, os cantos dos mimos gaios são diferentes dos seus assobios e eu gostaria que ele os ouvisse. Então, antes de pensar no que estou a fazer, entoo as quatro notas da Ru, as que ela cantava para assinalar o fim do dia do trabalho, no 11. As notas que acabaram por servir de música de fundo à sua morte. Os pássaros não sabem disso. Pegam na simples frase e jogam-na entre si em delicada harmonia, exatamente como fizeram nos Jogos da Fome, antes de os mutes irromperem pelas árvores e nos perseguirem até à cornucópia e transformarem o cato lentamente numa polpa ensanguentada. Queres ouvi-los repetir uma canção a sério? Pergunto abruptamente. Qualquer coisa para afastar aquelas recordações. Estou de pé, recuando para as árvores, apoiando a mão no tronco rugoso de um bordo onde se empoleiram os pássaros. Há 10 anos que não canto a Árvore da Forca em voz alta, porque era proibida, mas lembro-me da letra toda. Começo baixinho, melodiosamente, como fazia o meu pai. Vem. Vem ter comigo à árvore onde enforcaram um homem que dizem ter assassinado outros 3. Aqui estranhas coisas acontecem, mas não seria mais estranho se nos encontrássemos à meia-noite junto à Árvore da Forca. Os mimos gaios começam a alterar os seus cantos quando se apercebem do novo desafio. Vem, vem ter comigo à árvore onde o morto enforcado disse à amante para fugir. Aqui estranhas coisas acontecem, mas não seria mais estranho se nos encontrássemos à meia-noite junto à Árvore da Forca? Agora tenho a atenção dos pássaros. Com mais uma estrofe, eles com certeza apanham a melodia, que é simples, e repete-se 4 vezes, com poucas variações. Vem, vem ter comigo à árvore, onde te disse para fugires, para sermos ambos livres. Aqui estranhas coisas acontecem, mas não seria mais estranho se nos encontrássemos à meia-noite junto à Árvore da Forca. Segue-se um silêncio nas árvores. Ouve-se apenas o sussurro das folhas ao vento, mas não os pássaros, nem mimos gaios, nem outros. O Pita tinha razão. Eles calam-se quando eu canto, exatamente como faziam para o meu pai. Vem, vem ter comigo à árvore, com um colar de corda, para usar ao meu lado. Aqui estranhas coisas acontecem, mas não seria mais estranho se nos encontrássemos à meia-noite, junto à Árvore da Forca. Os pássaros estão à espera que eu continue, mas já acabei. Última estrofe.